mais regras foram para o custo de relacionamento. Peraí. Golf, agora recebo sua aeronave, porém não recebo a altimetria que está mantendo. Eu vou fazer o Romeu Golf, está mantendo 1500. Gente, o Romeu Golf agora recebo no radar 1500, tá aí. Meu Vitor Hotel. Todos autorizados, pista no 7, vento 130 graus, 05 nós. Eu sou o Zona 7, Alessio Hotel. Radar encerrado, frequência livre. Três, dois, nove, zero, deixa para 2500 pés, ajuste no 015. Autorizado a produção de 366, procedimento RNAS, pistão no 0. Coming down to 2500, to 1015, name was 010, echo Meu Vitor Hotel, solo foi a 11. 29, confirma o fato de destino. Copiado, bata. Autorizado o backtrack, taxi via pista. Foi taxi aí, Romeu. Ao estacionar, fica o salivre. Alvorada 206, boa tarde, autorizado Recife, nível 350, decola da pista 10, curva à esquerda, subida Puca, Jango, Aracaju e outras do 17, transponder 5465, controle 120, decimal 8. Controle 208, confirme o transponder? 5465. Carga, Papa Romeu, Romeu, Romeu, Romeu. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf. cortar e não desvia. Depois também reduzir. O Romeu, meu Golfo, tem condições de cortar e aproximar sem repetição? Está o tráfego aproximadamente a 12 milhas que dá no zero. Afirmo, senhor. Lagião 01 para você. Lagião 01 no reporte Farol da Barra. Cortará Farol da Barra, vamos lá. Cadê o Lagião 08? Cadê o equipamento? Lagião 08, chame a torre em frequência 198, decimal 95. 198, 95, Lagião 08, traga. Solução do Lagião 08. Reduz a velocidade para 1909, é o número 490 complete approach, contact tower 118, decimal 95. 1895. Prolongando para sobremar. Guardião 08, confirme, vai chegar ao campo? Na verdade, a intenção é prolongar a perna do vento 190, mantendo 500 para essa condição. A gente tem intenção de fazer o serviço de tráfego completo aí da 190. Número 6, não interfere na sua aproximação. 3, 4. Aí o A, 0. Guardião 08, gente. Faça um 360 pela direita no farol de Itapuã e após fazer o circuito de tráfego da 10. Sim, vou fazer 360 pela direita logo após o circuito de tráfego da 108. Country 290, Chinês 1015, continue approach, stand by for landing clear. 390. E o Romeu no Golfo na curta final da 7. Romeu Golf, tudo autorizado, pista 17, tráfego avistado, vento 130 graus, 04 horas. Depois da 7, Romeu Golf. O meu Golf, solo para os 35, confirma o pátio de destino. Direita, ajustação na frequência 3. Guardião 08, informa o sequenciamento para pouso na 10. Mantém para Itapuã, aguardando para ingresso no circuito da 10. Guardião 08 vai manter-se sobre o farol de Itapuã, realizando 360. Terra Vitor 3000, está autorizado a RNAS? Canar 6143, autorizado o procedimento RNAS, desça para 2510, ajuste 1015. 2500, autorizado a RNAS, 1015, Canar 6143, está autorizado a prova Terra Vitor 3006, redução para 1909. Passeio de tráfego 11 horas, 6 milhas, passando 3010 para 2500, com noite 0 de grau de speed. Afirmativo, bando 366 da presente, desce para 2500, reduzindo o CNM 143. Rodo 2715, vai seguir tráfego 11 horas, 4 milhas e meia, bando Serra Vila 366, redução para 1909. 2715, mate para a Arizona, então? Azul 2715, para o espaçamento, curve à esquerda para o 090, aguarde para o voo Serra Vida 366. Respeite, então, sobre preparação esquerda para o 090, 2715. Estabilizada final, 0, 3, 2, 4. 3894, complete aproximação, chame turno em frequência 118.95. 3895. Controle Salvador, está na rua passando o Veracruz. Seja porte Paripe. Foi para Paripe, está na rua. 3715, desça para 2510, para ajuste 1095. Para 2525, 2715. Salvador, muito boa tarde, eu chamo a 6201, vem aqui, autorização Galeão, por gentileza. Chamar 6201, boa tarde, autorizado Galeão, nível 360. Decola da pista 10, curva à direita, subida da El, Leda, Irume, Fiebre, novembro 857, Temoço. Responde 5456, controle de 10, décimo 8. 360 foi autorizado, decola da 10, na curva à direita, na saída da El, Leda, depois direto, Irume, até 9857, Monfo. 5456, transponde 1208 ao controle. Chamar 6201, até 04. Zero, correto, então, para o posicionamento. Chamada. 3290, boa tarde. Alfa, chamamento Juliette. Qual é a condição de fazer a entrada do Flamengo? Outra vez aqui da 1 a 0. Estabilizou. Esse é 9143, complete aproximação, chame a torre de frequência 118, decimal 95. 295043. 08, afirmo, segue via literal, reporte registrado, Flamengo, sem interferir com a pista 10. Sem interferir com a tráfego da 10, guardião 08. Chame 38194, avistado pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 05 nós. Autorizado pouso 10, 3894. 3290, autorizado Alfa Juliette, ponte meia dúzia. Juliette, meia dúzia. Passão número 2 para pouso. Vai botar. Oi, boa noite, voo 869, ponto de espera pronto. Voo no 869, mantém o ponto de espera. Informo 3 tráfegos para pouso na pista no zero. Ótimo 5, vou usar a 366. 4366, 276. Tem 3894, solo aos 40, direita São Salvador, pelo 21, décimo 9. Direita 19, tem 394. Estabilizando 2715. 2715, complete aproximação, chame a torre 118, décimo 95. 295, grato, valeu. 394, boa tarde, táxi via Alfa Juliette, Juliette. Alfa Juliette, 0 Flores. Eu repouso, 10, CDR 6, 143. Sou Salvador, boa tarde, Alfa 271, 5, Alfa 2715, ajuste 1015. Continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Control Salvador, Charlie Michael Bravo, Galcão Campo. Ente completo, chame a torre 118-95. 118-95, Charlie Michael Bravo. Control Salvador, boa tarde, tá, boa tarde, Charlie Michael Romeu, visual com campo. Papapá, Charlie Mike Romeu, responde na rotatória. Vou para a rotatória, Charlie Michael Romeu. Puxa, né, 6143, solo os 43, liga à direita, solo Salvador, 121, décimo 9. Liga direita na porta, 6143. Hoje o gol 1869, tem quantos horas já deu pra lá, a gente tem parado? Gol 1869, mantém a posição, o tráfego já está 4 milhas da cabeceira no zero. Chanel 6143, boa tarde, Alfa Juliette, ponte 3. Alfa Juliette, ponte 3, Chanel 6143. Vamos até o guardião 08. A parte é Parque de Pituaçu. Parque de Pituaçu, cara, vai ser passado. Projeto Carro do Vento da... Contra o Vento 190, aguardando para gerar outra vez. 108. 2702, corrigindo? Bom, um caravan da Polícia Militar na perna contra o vento, pista 10, não interfere com sua aproximação. Controle, Charlie Mike, rotação rotatória. Charlie Mike Romeu, utilizado no final do ano 7, reporte e Jéssica de Animar. Vou voltar lá, Charlie Mike. Pista 10, aposto vai pela esquerda, na saída Conde. É, qual foi a posição? Conde, Golf 67. Guardião 01, na presença autorizada de chamar a torre na frequência 198, decimal 95. Chamar a torre 198, certo. Seu Salvador, boa tarde, é o Guardião 01. Guardião 01, boa tarde, pousa direto no pátio. Afirmo, seu autorizado da presença libera a linha do litoral. Guardião 01, libera a linha do litoral, autorizado o cruzamento da final da 1028. Reporte curta final para o pátio do Graé. Informo Charlie 206 e aproximação para a pista no 7. Vai formar curta final para aproximação pátio Graé. Está ciente do Charlie 206 na aproximação. Certo. Muito grato. 1869, autorizado alinhar e manter pista no 0. Alinhar e manter 869. Guardião 08, autorizado perna de través. Reporte para girar. Para a perna do vento. Perna para a vez, reporta para a perna do vento, 08. Controle Salvador, chama com o final da 97 de 3 milhas, trem é fixo. Charlie Mike Romeu, informa um helicóptero da Polícia Militar em aproximação para pouso direto no pátio. Pouso na 17 está autorizado, vento 1, vento variável com 3 nós. Autorizado pouso na 7, Charlie Mike Romeu, frente do tráfego. Azul 2715, solo 246, direita São Salvador, 121, décima 9. Frente, solo 219, azul 2715. Salvador, azul 2715, liberando isso. Do vento da 1008. Guardião 08, autorizado, terra do vento. Confirme intenções após pouso 90. Por aproximadamente 15 minutos. Gente, entendido 230 por essa formação, aproximadamente 15 minutos. Adão, sua base curta 1708. 1869, autorizado a colar, pistola 0, vento variável 0310. Quer decolar com a senhora? E esse posto colo importante azul, ponto 0. Guardião 08, passo 270 pela sua direita, reporte interceptando o final da 17. 370 da, pela direita, o Guardião 08, repassará a final da 17. Charlie Mike Romeu, 0747, confirma o Patistino. Charlie Mike Romeu, livra na à direita, acessando a frequência livre. Guardião 01 está na curta sinal para o Pátio Graé. 01, pouso a critério no Pátio do Graé, vento variável 039. Vento variável 039, pouso a critério, muito grato, boa tarde, bom trabalho. Pode ser controlado. Você será controlado, Guardião 01. Guardião 08, autorizado final da 17, reporte curta final. Autorizado final da 17, reportará curta final 08. Voo 1869, decolar 248, chame controle Salvador, 120, décima 8. 208. Salvador, voo 1869, boa tarde. Voo 1869, confirmado a decolagem, Brasil 6 Arbe, para 1360. 360. Aprovado 368, voo 9648. Entendi. Anotar 08. Guardião 08, avistado, pouso autorizado, pista no 7, vento 1100-049. Pouso autorizado no 708. Autoriza a Prode Alefa para o 869? Autorizado, Prode Alefa, voo 1869. Prode Alefa, obrigado. Dia 01, 50, no corte, frequência livre. Guardião 08, Solal 50, autorizado Back Track, táxi e pista, taxiway Oscar, a estacionar a frequência livre. Dono 645, deixa para 2.507. 2.500, dono 645. Qual a 15 minutos? Taxi approved by MNA for taxiing the Tijuana Flight Runway 10, Tower 118.905, altimeter 17015, have a good flight. We approve the taxi via 815 and now Tijuana Flight Runway 10, call it Tower 118.905. Have a good day, man. Guardião 08, constacionar a frequência livre, direto pela compreensão. Mike Romeu, São Salvador. Quatro passageiros, pátio 5, Charlie Mike Romeu será coordenado. Tower, good afternoon. Azul 4206, approaching holding point runway 1-0. Chame 2-1895. 1895, bom serviço, senhor Pacheco. You can line up and take off without stop. Yeah, I'll go with no stopping, Azul 4206, affirmative. Azul 4206, clear to line up and take off runway 10, wind 100 degrees, 04 knots. Azul 4206, clear to line up and take off runway 10. Voice transponder para 0223, Papatango, copia da matrícula. 645, ajuste no 095, continue a aproximação, informa o Embraer da Azul, alinhando na cabeceira 10, aguarde pista livre. Aguardo autorização, no 645, Meriguete. Autorizado para o 6,5339. Do 2039 para evitar a área restrita, curve à direita na proa de Serra Vida 368. A proa de 368, azul 2039. Proa de 368 e após ser autorizado o procedimento terminar, desça para 4.000 pés com ajuste no 095. 4.000 na proa de 368, azul 2039. Parte avistou a partir de 2.400. Voo 1645, ciente e grato, guarde pista livre. Guarda. Transfer em condições visuais, 1.510, ajuste no 095, repete passando pela cruz. Voo 1869, chame Recife, frequência 1260, alterno 2868. 1260, 2868. Número 45, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 100 graus, 049. Livre pouso 10, 1645. Azul 4206, decolada ao 55, chame controle Salvador, 120, decimal 8. Salvador Departure, 120, decimal 8, good day, sir. Departure, good afternoon, Azul 4206. Azul 4206, we are contacting the departure, climb to flight level 350, book a departure. Book a departure, no restrictions to flight level 350, Azul 4206. Azul 2639, autorizado Serra Vida 367, para o procedimento RNAV. A gente está na porta 368, faz igual 66 então. Obrigado, 66, Renato, autorizado para 2507. 2500, vai me ver não. Azul 4206. Go ahead for Azul 4206. Direct Romeo Fox 018. Direct to Romeo Fox 018, Azul 4206. Salvador, Azul 4206. Go ahead. Request right deviation zero, heading 085 to avoid weather. Use heading 085, how many miles? For about 15 miles. Roger. After that, to Romeo Fox 018. After the deviation, direct to Romeo Fox 018, Azul 4206. 121, decimal 9. 1, 2, 1, 9, direita, 1, 9, 645. Voo 645. Boa tarde. Alfa Charlie, sou Juliette. Alfa Juliette. Romeu, Kilo Serra Lima, prossiga. Gente, eu entendi que o processo de Serra, Serra Delta é mais complicado. Autorizado a sessão 090, troca o transponder para 0222 e a chega da Mari. Barra o meu, Bravo, Serra, Serra, Brasil. Seu comando de aula de Delta Lima, está com destino da Serra do Sul, Serra Júlia Cavaliac, está com 3 na mão, nacionado 2222. Serra 2222, Serra 203, confirma? Afirmativa, já está com 600 pés. Gente, eu posso estar próximo do Parque do Sul? Vai, está com a próxima, já. Tran 3897, prepara a subida da Ela e da Morte, vai guardar a cabeça Guarulhos. Salvador, Léo, 2639. Gente, Papa Romeu, Bravo, Serra, Serra, chama todo para cruzamento em 118, decimal 95. 18, Bravo, Bravo, Serra, Serra. Estou em Salvador, Papa Romeu, Bravo, Serra, Serra. Papa Romeu, Bravo, Serra, Serra, estou em Salvador. Bravo, Serra, está próximo ao farol de Itapuã, que é só cruzar o campo, seguir pelo litoral norte. Bravo Serra Serra, ciente, chama o tráfego na sinal da 10, visual com mesmo. Afirmativo, senhor. Pronto. Confirme o procedimento que tem pretensões de realizar. Itapuã, aguarde instruções. Vai manter Itapuã, aguarde instruções, do Bravo Serra Serra. PCC Confins, Zulu 21, Mochepe. Decola da 10, curva à direita, subida da El, Leda Motiva. Transponder 5501, controle 120, decimal 8. Ok, está autorizado Guarulhos, nível 3, 2, 0, conforme, apresulou no 0, por base, apresulou no 6, posto, com fim, apresulou 2, 1, mochete. Curva direita, cabeceira 1, 0, da El, Leda, Mótica. 5, 0, 1, 1, 2, 0, 5, 8, é o controle. Está na posição 5, para o cruzamento. Previsão de cotejamento correto, pushback e acionamento autorizado, chame táxi. Vai chamar o táxi, graças. Bravo Serra Serra, siga via linha do litoral, aguarde instruções para cruzar o campo. Vamos em Braia da Zona, curta final no zero. Está visual com mesmo, vai seguir pelo litoral, o senhor autoriza cruzar a 35? Afirmo, autorizado o cruzamento do eixo da 1735, aguarde para cruzamento do eixo da 1028. Afirmativo, está autorizado a 35, vai dar para 22, o Bravo Serra Serra. Teste reporte Paris. Gostaria de uma para a sua para o final. Confirme, era o seu disco? É, eu estou na porta, é o lado de. Tem então modificadas regras ao 2003, autorizado procedimento de imagem na produção do 366, com acesso a 2506. 2506, na Serra, autorizado, seguir linha do litoral, pode parar o cruzamento do campo. Autorizado seguir pelo litoral, vamos para o cruzamento, bravo, tchau, tchau. 2639, solo 04, direita, São Salvador, 121, décimo 9. Direita, 219, graças, 269. Bravo Serra Serra, autorizado cruzamento do eixo da 1028. Reporte livrando o eixo após o cruzamento, confirme intenções. Vai seguir para o frente, senhor, o Bravo Serra Serra, vai reportar livrando o eixo. Gente. Rapazão, o filho Serra Lima está autorizado para o GTAP. Após o GTAP, vou Serra do 366 para o procedimento RNAP. Aqui o senhor Lima voa no ETAP após a 2366 para o procedimento terminal da onda. Aqui o senhor Lima. Fala, pushback, coxa 6201. Os 4 autorizados, chame táxi. Autorizado no 4, chamada táxi 6201. Livro o eixo, Bravo Serra Serra. Bravo Serra Serra, siga para Buraquinho. Buraquinho chama controle 120, décima 8. Buraquinho chama 128, muito obrigado, senhor, Bravo Serra Serra. Azul 2069, observando a aeronave da TAM, ex-avião, ingresso Juliette, ponte 8. Observando a azul, aeronave, ingresso Juliette, para ponte 8, azul, descendo para etapa. Avião, prepara a subida coral, agora cópia. Prepara coral e não escuta o avião. Só pode estabilizar. Em completo procedimento, chama a torre na frequência 118 decimal 95. É, senhor. Vou dar um tempo para batalha. Controle, aquilo Serra Lima, ponto ideal. O Serra Lima autorizado descida para 4.000 pés, ajuste na 015. 4.000 descendo, aquilo Serra Lima. Então, Eco Delta Foxtrot, ajuste 1-0 no 5, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Precisa navio no correto, portanto, para possível estacionamento. Obrigado. Romeu Bravo, Sierra Serra, reporte 20 milhas afastado do BR Salvador. Na direita via Taxi India, ponto de espera da pista no 0, torre 118, decimal 95, QNH 1095. India 1895 0095, obrigado, até amanhã. Aero Taxi 3, 8, 9, 10, com 2, 3, 4, alternando Galeão 345. Ativo, acabou de passar o 372. Eco Delta Fox Trot, autorizado, pouso, pista no 0, vento 120 graus, 072. Você está indo em acancelamento, prosseguir para a 17? Eco Delta Foxtrot, afirmo, plano modificado aos 1-0, curva à esquerda, base pela direita, pista no 7, reporte na final. Negativo, passa bem. 1-0, curva à direita, subida da El, Leda Motiva, e upper do 1-0, Taubaté. Transponder 5513, controle 120, decimal 8. autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 130 graus, 08 graus. A gente decola 862. Eco Delta Fox 7 avistado, todos autorizados, pistão 7, vento 130 graus, 09. Essa, final de 07, passa a checada da foto, meu repouso. Vic 366, o Kilo Serra Lima. Capitão Kilo Serra Lima, desça para 2510, ajuste no 05, autorizado pela certa 366, informe estabilizado. Portará estabilizado para seguir a internada no 0, desça para 2510. Chilame a 201, afirmo, 130 graus, 099. Delta Foxtrot, solo foi aos 1-2, confirma o pátio de cheio, pátio 5. Direito, vai estacionar a frequência livre. Chanel 6201, decolado ao 13, chame controle Salvador, 120, décima 8. 208, obrigado. Pode chamar a 201, decolando suas quantas, boa tarde. Para possível, Lira. Chanel 6201, contato radar decolagem, subor para a 360, via DEL. Via DEL, guardando suas vidas, se possível, atrasado. Voz 2000, peço autorizado líder. 2000, voa líder, obrigado. Delta 3897, autorizado a alinhar e manter no zero. Salvador, o azul 2712 na 4, Romeu 43, para o push. Utilizado, chama táxi. Utilizado, chamará. Autorizado a decolar, 310, vento 140 graus, 092. Procedimento R9 dando zero, quilo Serra Lima. Serra Lima, ciente, completo procedimento, chama a torre frequência 198, decimal 95. 95, quilo Serra Lima. Quilo Serra Lima. Empatão, quilo Serra Lima, ajuste no 095, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Serra Lima tem condições visuais, após o Serra Vic 372, aí solicitar cancelamento das regras e, se possível, pousar na 17. Quilo Serra Lima, ciente. São 3897, decolada aos 16, chama Construir Salvador, 120, decimal 8. 208, boa. Ilha nível 360, decola da pista 10, curva à direita, subida à árvore Alefa, via perdoa 17. Responde 5521, perdão, controle 5525, controle 120, decimal 8. 360, Brasília, Brasília, uma de volta do 17, rodar 10, árvore Alefa, sinal 5528, controle da 3223. Eu tenho o procedimento correto, repartimento foi o postback acionamento. 3897. Autorizado para o Brasileiro, 3897. Aí vou abrir, 3897. Plano de voo modificado aos 17, curva à esquerda, fase pela direita, pistão 7, reporte final. Reportará final da 17, quilo Serra Lima. Para o táxi do azul 2712 a bordo, lado. 2 horas e 30 de autonomia, alternando o recurso. 2712, autorizado, pátio Índia, conflito para a torre 11395, ajuste no 095, bom voo. Pátio Índia, possibilidade de 295, obrigado ao trabalho, azul 2712. Destino Serra Lima, tráfego do estado. Pouso autorizado, pista no 7, entro 140 graus, 09 nós, cheque 3. Trem checado, é, aquilo Serra Lima autorizado, pouso no 7. Saída agora de coordenação com o Recife, está em 3897. Aguardando sua coordenação, muito obrigado. Oi, Salvador, muito boa tarde, o Azul 2712, para o Centro Serra Lima. Azul 2712, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 140 graus, 089. Além de agora no zero, Azul 2712. Eu sou o Chuvi Taxi 259. Olha, tá 3897. Quero dizer a direita apenas. 5 a 10 graus no máximo, pra evitar uma pequena formação e já retorna a lida, ok? Entendi. Eu chamei 6201, chame Recife, frequência 1251, alterna 1, 28, 35. 251, 2835, obrigado. Foi autorizado por Recife, aprode Pubase. Aprode Pubase, muito obrigado. 3897. Azul 2712, decolada aos 21, chame controle Salvador, 120, décima 8. 208, controle Salvador, obrigado, até a volta. Até. Salvador Azul 2712, decola passando 300 pés, referências com o terreno. 2712, contato radar decolagem, suba a via saída Conde para nível de voo 170. Via para o 170, Azul 2712. 045, autorizado a Vitória, nível 360. Decolando a pista 10, curva à direita, subida da El, Leda, direto Porto Seguro, via Pesulo 44. Transponder 5515, controle 120, decimal 8. Nível 360, decolando a pista 10, curva à direita, saída da El, transponder Leda, Porto Seguro. Pesulo 44, transponder 5515, controle 208. O número 1435 do treinamento correto é repartido pelo posto de adicionamento. Taxi autorizado à direita via Índia, ponto de espera torre 118 decimal 95, altímetro na 05, mal voo chuné 259. Posso dois autorizados de metáxi? Sim, Salvador Azul 2712, desvio esquerda 020, 5 milhas. 020, confirma por quantas milhas? 5. Azul 2712, copiado 020, confirma por quantas milhas? 5 milhas. 5 milhas. Autorizado, IA, decolar pista no 0, vento 150 graus, 089. Decolar pista 0.